Olá, meus queridos, hoje é dia 30 de março de 2017, quinta-feira, e estamos aqui para o tão prometido podcast especial de RPG, que é o gênero de videogame que mais marcou a minha vida, que eu mais gosto até hoje. Eu fiz para esse podcast aqui, vai ser um top 10, eu vou listar de menor importância para o mais importante, ou seja, o 10 é o que foi menos importante para mim. Quer dizer, todos foram importantes, mas dentro da lista é crescente, entendeu? O nível de importância. Quanto menor o número no top 10, maior a importância e a influência que esse jogo teve na minha vida. Eu comecei a jogar RPG, jogos de RPG, né? Antes de saber o que era RPG, antes de saber do que se tratava o gênero, qual era o conceito de role-playing game. Eu comecei bem novo, cara. Eu lembro que eu tinha uns 7 anos, por aí. Eu me lembro que era o seguinte, eu estudava numa escola que era perto do trabalho da minha mãe, que era no centro da cidade, e a minha mãe trabalhava num prédio comercial que era, tipo, bem perto da minha escola, era tipo assim, um minuto, sei lá, a 30 segundos de caminhada, atravessar uma rua e andar mais uns passos e chegava no prédio. Então, isso me possibilitava sair da escola sozinho e ir direto pro serviço da minha mãe. Às vezes tinha uma mulher lá da escola, que trabalhava na escola, que era tipo uma mulher, que não era professora, era tipo uma mulher que ficava cuidando dos meninos pequenos, que às vezes ela me levava. Porque era tipo assim, atravessar uma rua e me deixar lá, entendeu? Mas às vezes eu ia sozinho, até porque a cidade aqui não é uma cidade grande, né? Não é uma cidade perigosa, então dá pra andar tranquilo até mesmo uma criança. É absurdo, parece absurdo, né? Eu falar isso, uma criança sair da escola sozinho. E ia já pro serviço da mãe. Mas beleza. Chegando lá, minha mãe tem um consultório, que na época, isso era década de... final da década de 90, devia ser 1999, 98, 99, 2000, por aí. Ela tinha no consultório dela 3 computadores. Um ficava na sala dela, outro ficava em outra sala, e um ficava na sala de espera, que ficava a secretária. E aí ela tinha um computador, ela precisava desses 3 computadores, porque ela tinha um sistema lá de cadastrar os pacientes e não sei o que, não sei o que. E aí tinha os computadores lá. Quando o cara, eu não lembro o nome desse cara, bicho, um cara que era técnico de computador, olha só, o cara era técnico de computador na década de 90, que não tinha merda nenhuma direito. Não tinha internet, não tinha essas porra de YouTube, não tinha nada. Esse cara, eu devo muito pra esse cara. Eu não sei nem se esse cara tá vivo, porque eu tinha 7 anos na época, e o cara já tinha uns baita 55 anos. Então já se passaram mais de 15 anos. Não sei se o cara tá vivo, não sei o nome do cara, não sei onde o cara mora, mas eu devo muito a esse cara. Eu me lembro da fisionomia dele, ele era um cara que não... Era um cara que não parecia brasileiro, era um cara que tinha um puta bigode. Sabe um bigode que cobre a boca, que vai quase até o queixo? Só o bigode, ele não tinha barba, era só um bigode gigantesco. Um bigode que devia ter, sei lá, 10, 15 centímetros de comprimento vertical, assim. Era muito... E o cara chegou, ele era técnico de computador, ele foi lá no consultório da minha mãe e instalou nos computadores, inclusive no da sala de espera, um emulador de Mega Drive. Que eu não sabia o que era e tal, mas era um arquivo que tinha ficava na área de trabalho, que chamava Mega. Mega, era esse o nome do arquivo. E aí clicava 2 vezes no arquivo, demorava um caralho de tempo, demorava tipo 2 minutos pra abrir o negócio. A tela ficava toda preta e aí não aparecia nada, e aí tinha que esperar muito tempo. E aí aparecia uma lista de jogos, né? Era um programa em DOS. MS-DOS, eu não sei direito, eu não manjo direito dessas linguagens de computador, mas não era um programa que abre, sabe, igual, sei lá, vamos supor que você abre um navegador aí no seu computador, você vê a janelinha de fechar, não. Era um programa que a tela fica toda preta e aparece uma tela diferente, sabe, uma tela meio que de videogame mesmo, com uma lista assim, e aí tinha uma lista de sei lá, cara, 200 jogos, muitos jogos de Mega Drive. E aí, cara, todo dia depois da aula, a minha aula terminava, sei lá, 11h30, 11 horas, não sei. E a minha mãe saía do trabalho meio-dia e meia, 1 hora da tarde, entendeu? Então eu ficava essas 2 horas, 1h30, 2 horas, no consultório da minha mãe, eu enchi o saco da secretária pra ela vazar do computador, eu entrava no computador e ficava jogando esses jogos. E ali, cara, ali foi o meu mundo, sabe? Ali era... Eu sempre gostei de videogame. Ali virou meu mundo. Eu chegava em casa, eu pedia pra minha mãe, nos finais de semana, pra ir pro consultório dela, mesmo ela não tendo, né, paciente, não tendo trabalho nenhum, pedia pra ela me levar lá pra eu jogar os jogos que tinha, porque aqui em casa não tinha computador ainda nessa época. A gente foi ter computador aqui em casa em 2002, eu era um pouco mais velho já. Já tinha uns 10 anos. Mas eu, cara, aquilo virou tudo pra mim. Eu ficava pensando, na escola eu ficava contando os minutos pra acabar a aula, pra eu poder ir pro consultório da minha mãe e jogar minhas 1h30, 2 horas daqueles jogos que eram muito bons. Tinham uns merda, mas tinham muitos bons. E alguns deles, deixa eu ver quantos deles aqui. Na verdade, um dele, desses jogos de RPG de Mega Drive, tá aqui no top 10, em algum lugar. Não vou dizer qual, pra não estragar a surpresa, mas tá aqui. Então vamos lá. Já me alonguei pra caralho pra explicar como que eu fui apresentado ao RPG. Então é isso. Vamos começar o top 10. Número 10 da lista. You have committed crimes against Skyrim and her people. What say you in your defense? É um jogo chamado Eye of the Beholder. Quem é um pouco mais velho vai lembrar desse jogo. Ele nunca foi muito famoso aqui no Brasil. Ele era um jogo baseado em Dungeons and Dragons e eu não sabia disso. Mas eu já era fascinado pelo desenho Caverna do Dragão e por toda a temática de magia, de ter dragões, aquela coisa de fantasia, aquela coisa que tem bastante em RPG, de ter esqueletos, mortos, vivos, essas coisas assim. Eu me amarrava nisso desde pequenininho, gostava de ler livro de fantasia, desse tipo de ficção. Ficção científica eu nunca gostei, cara. Tipo Star Wars, essas paradas de sci-fi, esses filmes assim. Mas eu gostava muito de filme de fantasia, de magia. Tanto que depois, um pouquinho, O Senhor dos Anéis virou meu filme favorito até hoje. Mas enfim, esse Eye of the Beholder... Pô, joguem no Google Imagens aí pra vocês verem como é que era o jogo. Era um jogo de Super Nintendo. Eu não tinha esse jogo. Eu tinha o Super Nintendo em casa, mas eu não tinha esse jogo. Eu jogava na casa de um amigo, que de vez em quando eu dormia na casa dele. E, na verdade, ele era amigo do meu irmão. E eu ia junto também. Ele era da idade do meu irmão, 5 anos mais velho que eu. E aí eu ia também. E aí o cara botava esse jogo, ele era um cara meio diferente. Eu já sacava que ele era um cara meio diferente. Ele não era o cara, tipo, ele era americano, saca? Ele tinha vindo dos Estados Unidos. Então ele não gostava muito de jogo de futebol, jogo de porrada assim, simples, tipo Mortal Kombat. Eu sentia que ele tinha um negócio meio diferente, o cara era meio nerd, saca? O cara de óculos, gostava de ler uns livros e tal, revista de jogo, não sei o que, o cara era meio diferente. Eu achava foda aquilo, apesar do cara hoje em dia ser um cara que eu faria bullying com o cara. Na época eu achava o cara foda porque ele era diferente de todos os caras. E aí quando ele botou esse jogo, cara, aquilo me mudou a cabeça completamente. Porque naquela época, os RPGs, principalmente de Mega Drive, no emulador que eu jogava, e no Super Nintendo, era aquele isométrico, né? Aquele que você vê o personagem por cima. E esse Eye of the Beholder era a primeira pessoa. Então você ia andando, assim, pelos lugares e tinha um negócio meio de suspense também, que era foda. Além do RPG, que tinha uma party, né? Um grupo de aventureiros. Tinha um cara que era o guerreiro, tinha um mago, tinha um não sei o quê. Um cara que curava, um cara que tacava flecha. Eu acho que, inclusive, você escolhia meio que o nome das pessoas. Se eu não me engano, tinha uma parada assim. Tem mais de... Porra, tem 13 anos? Peraí. Eu tinha 8 anos pra 23, 15 anos. Então fazem 15 anos que eu não jogo esse jogo. Então eu não tô me lembrando corretamente, mas eu me lembro das principais coisas, assim. Que tinha um negócio meio de suspense, porque você ia virando a tela. Aos poucos, né, você tinha que apertar os botões na tela pra virar o seu rosto, mudar de perspectiva. Olhar pra esquerda, olhar pra direita, e aí às vezes você olhava e tinha um bicho já. E dava um negócio de um susto, assim, era foda demais. Não vou me alongar muito nesse jogo, porque eu não tinha esse jogo, não joguei ele muito. Mas o pouco que eu vi e o pouco que eu joguei me marcou muito. E foi um negócio que fez a minha cabeça, né? Eu pensava muito nesse jogo durante a minha infância. E por isso ele tá no top 10. Eye of the Beholder. vamos agora ao nono jogo dessa lista. You have committed crimes against Skyrim and her people. What say you in your defense? O nono jogo é o Zelda: A Link to the Past, que era um jogo de Super Nintendo, que eu também não fui viciado e não joguei exaustivamente, como todos os jogos a partir do 8 até o primeiro, eu joguei pra caralho. Esse, o 10, que é o Eye of the Beholder, e esse 9 agora, que é o Zelda, eu não joguei pra caralho, mas mesmo assim vale entrar na lista, nem que seja no finalzinho, né, no 9, porque realmente marcou. Esse eu tinha em casa, eu não jogava ele muito, mas eu ficava assistindo muito, porque tinha aquela coisa de irmão mais velho, né, ficava jogando bem mais do que eu. Então eu ficava mais assistindo do que jogando. Eu acho que inclusive esse fator me fez gostar mais de RPG, porque quem gosta de RPG geralmente é uma pessoa mais observadora, mais assim, detalhista, sabe? Não é um cara que simplesmente gosta de jogar um jogo de porrada, dar porrada, um Street Fighter ou um jogo de futebol, que é meter gol e acabou o jogo. É um cara que se atém aos detalhes, que gosta de ver os pequenos detalhes mudando, as pequenas mudanças. Então eu acho que eu ser um irmão mais novo, que não tinha autonomia de jogar quando queria, que tinha que mais observar e usar a imaginação muitas vezes, isso contribuiu pra eu gostar pra caralho de RPG até hoje. O Zelda, vale lembrar aqui também, não vale botar um número na lista específico pro que eu vou falar agora, mas vale dizer aqui, eu joguei Zelda de Nintendo 64, que era o Ocarina of Time, pra caralho também. Esse eu joguei muito. Mas não me marcou tanto porque eu já era mais velho, eu já tinha... Meu irmão já era mais velho, já não se interessava muito por videogame. Então eu tinha um videogame meio que só pra mim. Então eu jogava muito o Ocarina of Time de Nintendo 64. Mas não me marcou tanto porque não tinha aquela coisa da descoberta da infância. Então eu, quando me lembro de Zelda, me vem à cabeça mais o Link to the Past, que é o do Super Nintendo. Que tinha um negócio assim que me fascinava, que eu sempre gostei de música também, pra caralho, tanto que hoje eu sou músico, que era a trilha do jogo, né? Eu sempre gostei muito das trilhas do jogo, cara, e se a trilha fosse ruim, se eu não gostasse, eu não gostava do jogo. Eu não conseguia jogar o jogo porque a trilha era ruim. E quando a trilha era boa, eu ficava apaixonado pelo jogo. Então esse jogo tinha uma trilha boa e tinha umas mudanças de tempo no clima, sabe? Chovia... Tinha umas coisas assim, ficar procurando as pedrinhas preciosas, né, nos arbustos, tirando os arbustos, jogando. E era um jogo que não tinha um estilo de combate de turno, era um estilo de combate de hack and slash. Que é, você vai dando porrada no bicho e ele vai te dando porrada. Se você ficar parado tomando, você vai morrer. Não é a vez dele depois da sua vez. Os dois dando porrada simultaneamente. E se você fosse habilidoso na espada, no jogo e tal, no bumeranguezinho... Você conseguia matar os bichos sem eles encostarem em você. Então isso era foda também. Treinar pra ficar melhor, não sei o quê. Não tenho tanta coisa a dizer sobre esse jogo também. Eu joguei muito mais do que o Eye of the Beholder, mas justamente porque eu tinha o Zelda em casa. Mas não foi um jogo que eu fui completamente viciado. Até porque era um jogo do meu irmão, tinha aquela coisa... Eu e meu irmão, a gente nunca se deu muito bem, então um não usava as coisas do outro. Então é isso, mas é um jogo que marcou e é por isso que eu fiz essa lista. Não é porque os melhores jogos, ou os jogos mais vendidos, ou os mais jogados, ou com gráficos melhores. Não, é os jogos que mais me marcaram, que mais me trazem nostalgia, lembranças boas. Por isso que não vai ter aqui Final Fantasy. Eu sei que vou decepcionar muitos caras aí que gostam de Final Fantasy. Eu nunca joguei Final Fantasy, pra ser bem sincero. Tenho certeza que se eu tivesse jogado na época da minha infância, da descoberta e tal, eu ia ser um grande fã hoje, é óbvio. Porque se o jogo não é famoso assim à toa, deve ser um pra caralho. Mas eu nunca joguei. Então me perdoem se o seu jogo favorito não tá aqui na minha lista. Bola pra frente, vira homem, seu merda. Esse foi o top 9. Zelda, A Link to the Past. Próximo jogo. You have committed crimes against Skyrim and her people. What say you in your defense? O próximo jogo é o Chrono Trigger, de Super Nintendo também. Esse eu já posso dizer que daqui pra frente, todos eu fui viciadinho. Todos que eu falar daqui pra frente, eu joguei pra caralho, eu me envolvi na história. Chrono Trigger, vocês devem conhecer, muitos de vocês devem conhecer, porque foi um jogo famoso, assim como Zelda foi. O Eye of the Beholder não foi tão famoso, eu não conhecia ninguém na minha escola, eu conversava com os caras da minha sala e tal, meus 7, 8 anos assim, sobre esse Eye of the Beholder, ninguém conhecia. Tinha que conversar comigo mesmo, pensar só sobre o jogo, não tinha ninguém que pudesse conversar, a não ser esse amigo do meu irmão. Mas como ele era 5 anos mais velho, ele já tinha 13 anos, um cara de 8 pra ele era um puta pirralho, então eu não conversava muito com ele, eu não podia bater papo com o cara. E era meio que uma coisa de idades diferentes, uma coisa meio assim conflitante, então eu não tinha ninguém pra conversar. Agora, o Chrono Trigger era, eu não sei nem se eu tô falando certo o nome, Chrono Trigger, eu acho que é assim, cara, foda-se, meu inglês é um lixo, pau no meu cu. E o Chrono Trigger começa com você, é um cara que tá numa, tipo, num festival, deve fazer uns 15 anos também que eu não jogo esse jogo, então eu tô falando da minha memória aqui, se tiver algo errado, me perdoe. Você começa, tipo, num festival, numa cidade, num reino lá, e isso você não tá controlando o personagem ainda, você tá só meio que vendo a história, eu acho. O seu personagem tromba numa menina que é uma princesa, e aí cai um colar dela, você pega o colar. E aí o colar tem um poder mágico ancestral que era de uma princesa antiga, uma coisa assim. E acaba que essa princesa que você conhece, ela é raptada pro passado, uma coisa assim, é por um portal. Ah, lembrei, tem uma outra personagem, que é uma mulher, que inclusive você controla ela depois, ela faz parte da sua equipe, que é tipo uma inventora de umas máquinas, não sei o que, e ela inventa uma máquina que acaba abrindo um portal e que a menina entra nesse portal e vai muitos anos pro passado, muitos e muitos e muitos anos pro passado, que tinha uma princesa lá que era idêntica a ela, uma coisa assim, e aí você tem que resgatar ela. E o jogo é fantástico, cara, é muito bom. Tem vários ambientes, o jogo tem montanha, e aí tem uma parte que é uma floresta, e aí tem uma parte do jogo que eu lembro que eu ficava muito preso nessa parte, que era uma parte do deserto. Quem jogou Chrono Trigger lembra disso. Eu não sei se nessa parte você ia pro futuro, mas era um negócio meio pós-apocalíptico, assim, que tinha, era tudo deserto, e aí tinha umas máquinas, assim, os lugares que você ia eram tipo umas casas, tipo uns lugares, assim, só que era tudo de tudo máquina, tudo de metal, assim, só que meio pós-apocalíptico, e os ambientes externos eram tudo deserto. Certo. Eu acho que era isso, cara, se eu não tô enganado. Mas assim, esse jogo foi muito bom, cara. E aí tem uma parte do andamento do jogo que chega um sapo humanoide, muito estranho, que é um cara que tem duas pernas e anda como um ser humano, mas ele tem uma cabeça de sapo. E ele era muito forte, cara, Acho que ele lutava com uma espada, não era? Sei lá, cara. Enfim. A minha intenção aqui não é me alongar muito nos jogos, até porque nos primeiros, que são os que eu mais joguei, que eu mais gosto, eu vou me alongar. Então, nesses primeiros aqui, eu não vou me alongar muito. É só dar uns detalhes, assim, de como eu conheci, como eu joguei. Esse jogo era do meu irmão também. Eu lembro que a gente ganhava uma mesada do nosso avô, e ele gastou a mesada dele comprando esse jogo. E aí a gente ficou jogando, assim, cara, meses, sem mudar a fita do Super Nintendo. Jogando só esse jogo. Por isso, o Chrono Trigger é a 8ª posição nesse top 10. Próximo jogo. You have committed crimes against Skyrim and her people. What say you in your defense? Bom, o próximo jogo é curioso, porque primeiro eu conheci ele por emulador e depois eu fui comprar o jogo de Super Nintendo. É o Dragon Ball The Legend of the Super Saiyan, uma coisa assim, cara. Enfim, mas era um jogo de Dragon Ball Z. E era, cara, esse talvez dessa lista inteira seja um dos que eu mais joguei. Não que mais me marcou, mas os que eu mais joguei em quantidade de tempo mesmo. Primeiro, o meu irmão arrumou um disquete. Aí, você botava o disquete no computador e aparecia lá o jogo. Era um jogo muito bom, cara, muito bom. O combate era por turnos. Na verdade, você ia andando pelo mapa. E aí, aquele RPG clássico, né, daquela época. Você ia andando pelo mapa e quando aparecia algum inimigo, a tela dava uma piscada e aí ia pra outra tela, que era a tela de combate. Na tela de combate, pra você usar as porradas, tinha umas cartas. Você tinha umas cartas, assim, à sua disposição. Acho que eram 6 cartas. E na medida que você ia gastando uma, chegava outra na próxima rodada. E tinha umas cartas que eram mais fortes que as outras. Cada carta tinha um número de ataque e um número de defesa. Imagina uma carta de baralho. Aí tinha um desenho no meio. E na parte de cima tinha uma esfera do dragão com estrelas dentro. Então podia ter uma estrela, que é a mais fraca, e podia ter até 6 estrelas. E depois das 6 estrelas tinha uma carta que era Z, que vinha uma esfera do dragão escrito Z, em vez de ter estrelinhas, que era mais forte. E ela tinha uma esfera do dragão embaixo dela, que era a defesa da carta, que ia de 1 até 6 estrelas, e depois das 6 estrelas tinha a Z também, que era mais forte. Não, quer dizer, me enganei. A defesa da carta eram uns números, uns símbolos japoneses, porque o jogo era em japonês, e tinha uns símbolos lá japoneses que eu não entendia, qual que era mais forte, qual que era mais fraco. Mas o ataque da carta era de 1 até 6 estrelas, e depois das 6 tinha a Z, que era mais forte. E cara, o jogo você começava na saga do Dragon Ball Z mesmo, primeiro episódio do Dragon Ball Z, que é quando o Raditz chega na Terra e sequestra o Gohan pequeno, e aí você começa controlando o Goku e o Piccolo. E aí no andamento do jogo você vai controlando personagens diferentes. Aí tem uma hora que você controla só o Piccolo, que o Goku morre na luta com o Raditz. Aí depois você controla o Gohan, depois você controla o Goku de novo, e depois você vai pra aquele planeta Namekusei, passa um tempasso do caralho lá, a maior parte do tempo você passa no planeta Namekusei, pelo menos eu, que eu ficava travado nessa parte do jogo, que era bem difícil. O RPG sempre tinha essa coisa de você não saber o que faz agora, o que que eu faço agora. Então era muito difícil, naquela época você não podia abrir o Google e botar o que que eu faço na parte tal do jogo, e aí você via, em 2 minutos você descobria. Naquela época não tinha, ou você tinha a revista do jogo, que é com detonado do jogo, né, que eu também não gostava de usar, porque eu achava que perdia a graça completamente, ou você tentava, ficava o dia inteiro jogando pra descobrir que na verdade você tinha que fazer um negócio bem simples ali, que era ir no tal lugar, não sei o quê. Esse jogo, cara, a gente começou jogando ele por emulador de computador, através de um disquete, mas esse era um disquete emprestado, cara. Então a gente jogou ele tipo uma semana, que ficou emprestado com a gente, e a gente teve que devolver. Aí começou uma saga da gente procurar esse jogo pra vender em lojas físicas aqui da cidade. E acabou que a gente achou esse jogo e a gente comprou, e a gente foi muito feliz, eu e meu irmão, durante um tempo, jogando esse jogo, porque era um jogo sensacional. E ele terminava quando você mata o Freeza, e tinha aquela parada lá de você transformar em Super Saiyajin no final, não sei o que, era, cara, foda. E era mais foda ainda, um fator que fazia ficar mais foda ainda, tava passando Dragon Ball na época, entendeu? Na medida que a gente ia assistindo o desenho, a gente ia jogando o jogo, então uma coisa dava mais empolgação pra outra e vice-versa, sabe? Era um ciclo vicioso que a gente realmente ficou imerso nesse jogo, cara. Então é por isso que o Dragon Ball RPG, que eu não sei o nome direito, é a 7ª posição desse top 10. Próximo jogo. You have committed crimes against Skyrim and your people. What say you in your defense? Cara, o próximo jogo já não é um RPG mais de videogame, é um RPG online, é um MMORPG, que é o Tibia. Bom, o Tibia é um jogo de 1997 ou 98, se eu não me engano. Eu comecei a jogar nos primórdios, cara, quando o jogo não tinha a imagem que é conhecida hoje. A imagem do jogo, assim, mais bem feita, começou a ser mais bem feita a partir de 2002 ou 2003, se eu não me engano, eu acho que 2002. E depois de 2006 ou 2007, ele mudou de novo e ficou um pouco melhor. Eu lembro que, assim, a minha família é do Rio de Janeiro. Então todo final de ano, todas as férias, a gente ficava um mês ou às vezes até 2 meses lá na praia. E a gente tinha uns amigos lá também, que a gente só encontrava nas férias. E tinha um cara que ele falou, pô, vocês têm computador? E a gente, temos. Na época era internet discada, né? Isso devia ser 2000 ou 2001. E aí ele falou, você já ouviu falar em Tibia? E aí, não, eu não fazia mais puta ideia do que era Tibia. Ele, pô, lá em Minas, tem muita gente de Minas que joga, não sei de onde ele tirou essa informação. O cara devia ter 2 amigos mineiros no jogo e falou que muita gente de Minas joga, né? E aí eu fui e falei, beleza, cara, vou anotar aqui, anotei. E eu lembro que ele desenhou numa folha de papel A4, aquela folha normal, Chamex. E o cara desenhava bem, e ele fez muito bem, assim, a parte dos equipamentos, a tela em si, a parte do chat, né, do chat. E a parte das skills, que você via as skills lá do seu personagem e tudo mais. E eu lembro, cara, que eu falei, bom, eu vou chegar em casa, eu vou ver, tá, não sei o que, achei legal, mas não achei nada demais, assim, tão, porque era só um desenho num papel. Quando eu cheguei em casa, das férias, e baixei o jogo, eu lembro que foi um negócio assim, cara, eu não acreditava. Eu lembro que eu nem dormi nesse dia. Eu falei, cara, eu pensando comigo mesmo, cara, existe um jogo que eu posso jogar aqui na minha casa e o meu amigo na casa dele e um cara lá nos Estados Unidos e um cara lá na Alemanha e um cara lá, sei lá, na Itália, e a gente se juntar ao mesmo tempo no jogo, e o que eu faço no jogo, perto desse cara, se ele estiver perto de mim, ele vê e eu vejo o que ele fala e ele pode falar comigo, eu posso falar com ele. Então aquilo era um absurdo pra mim, de inovação e de tecnologia. E ainda mais por ser RPG, que era o gênero que eu gostava. E aí o fato de você ter habilidades, né, as skills, que você poderia progredir infinitamente, e o progresso que você fizesse, por exemplo, vou ficar a madrugada inteira treinando aqui pra aumentar meu skill de, sei lá, de sword fighting, de espada. E amanhã, quando meu amigo entrar, ele não vai ter treinado a madrugada inteira, então eu vou estar mais forte que ele. Então quando ele entrar, eu vou dar um pau nele. Essa ideia de progredir rápido e ficar mais forte que os outros era muito viciante. De acompanhar o progresso do seu personagem. Sem falar que era uma época de descoberta no jogo, que eu não sabia nada sobre o jogo. Não sabia o que fazia, o que tinha em cada lugar, se o que lugar era perigoso ou não. Então eu ia descobrindo assim, cara. E tinha aquela coisa do susto, o medo de morrer. Quando você morria no Tibia, você perdia, além de level, de experiência, você perdia item também. Você tinha uma grande chance de perder algum item do seu set. E aí tinha aquele medo, né, cara, de ir num lugar que era perigoso, que você não conhecia, e morrer e perder um item que era caro, que você tinha demorado pra comprar e tudo mais. Enfim, na época eu não sabia disso, que essa sensação de medo era mágica e era muito legal, mas hoje eu vejo isso, entendeu? Eu achava chato quando eu morria e tal, ficava puto, ficava triste, não sei o quê. Mas hoje em dia eu vejo que era muito legal, cara. Essa emoção que eu não consigo tirar de nenhum jogo mais. É por isso que Tibia tá na sexta posição desse top 10. Próximo jogo. You have committed crimes against Skyrim and your people. What say you in your defense? Esse top 5, agora começa o top 5 desse podcast. Esse top 5 vai começar com um jogo que é mais recente. É o jogo mais recente dessa lista, que é o Skyrim, The Elder Scrolls 5, né? É o 5. E, por coincidência, está na quinta posição. O Elder Scrolls começou na década de 90 com jogos de computador que eram em DOS também. No início era uma imagem muito tosca. Eu não joguei esses jogos. O primeiro jogo da linha, né, Elder Scrolls, que eu joguei foi o Oblivion, que já era um jogo mais recente também, 2006, 2007, por aí, sei lá, 2008. Eu vou tentar lembrar de todos os jogos do Elder Scrolls desde o primeiro. Eu fui jogar depois, né? Eu já joguei todos os Elder Scrolls, do 1 até o 5, né? Que o 5 é o Skyrim, que eu jogo até hoje no meu PlayStation 3. E gosto pra caralho, jogo há anos e não descobri tudo do jogo ainda, não enjoo. É um jogo que eu não canso de jogar. É incrível. Geralmente eu enjoo fácil dos jogos, mas esse não. O primeiro Elder Scrolls, eu acho que chamava Arena. The Elder Scrolls 2. Arena. Era uma tosqueira completa. O segundo era um pouquinho melhor, mas era uma tosqueira completa também. Uma imagem que às vezes ficava irreconhecível. O que você tava enxergando na tela? Você tinha que ficar meio que adivinhando. Era uma merda. Eu acho que chamava Daggerfall. Daggerfall. Eu acho. Ou então eu tô enganando o 2 com 3. Eu acho que o 3... que já era uma imagem 3D, já era um jogo melhorzinho, não era nada demais, impressionante, mas pra época era impressionante, que era o Morrowind, que era o Elder Scrolls 3 Morrowind. O 4 foi o Elder Scrolls Oblivion, que já era um jogo bom, e o Elder Scrolls 5, que é o Skyrim, que é o que eu vou falar agora. Eu não lembro como eu conheci esse jogo, cara. Acho que foi vendo YouTube mesmo, vendo coisas de internet, 2011, assim, 2012. Eu fui ter meu PlayStation 3 tarde, eu fui comprar ele no final de 2013, que o Skyrim já nem era mais uma febre, assim. Quer dizer, tem até hoje gente que joga, mas não era aquela explosão como foi em 2011, 12. Mas, cara, o jogo é foda pra caralho. Tem esse negócio do progresso também, que é um negócio que me fascina muito. Você fazer o progresso com seu personagem, você escolher a fisionomia do seu personagem, você escolher a raça do seu personagem. Tem uma história boa pra caralho. Não é só o gráfico que é bom, nem a mecânica que é boa. A história é interessante, interessantíssima se você pegar pra ler. O Skyrim, eu acho que dos 5 jogos, é a pior história. Por mais que tenha o melhor gráfico, né, a melhor mecânica. Quer dizer, a mecânica do Oblivion é bem boa também. E em alguns pontos é até mais detalhada do que Skyrim. Pelo menos o Oblivion que eu joguei no computador. Você consegue fazer coisas com mais riqueza de detalhes, assim, mais minuciosas, assim. O Skyrim é meio grosseiro em alguns pontos, justamente por ser de console. A empresa Bethesda teve que diminuir muito a qualidade do Skyrim para poder caber num PlayStation 3. Até hoje eu jogo o Skyrim, eu acho divertidíssimo a mecânica, eu acho que ele dá uma imersão no jogo que muitos poucos jogos dão, que é uma imersão que você pode ficar em primeira pessoa ou em terceira. Então, por exemplo, eu gosto de usar arco e flecha. Todo jogo de RPG que eu gosto de ser arqueiro. Não sei porquê, desde pequeno eu sou assim. Então, quando eu tô entrando em algum lugar, fazer alguma quest, eu vou agachado e eu vou em primeira pessoa, com o arco já sacado, sabe? E pronto pra atirar. Eu acho legal, porque você sente que você tá sendo meio que um cara invisível, um espião ali, entrando no lugar e tudo mais. Dá essa sensação de que é você que tá ali por alguns momentos. É claro que não me traz aquela sensação maravilhosa que eu tinha quando eu era pequeno, porque justamente porque quando você fica mais velho, por mais legal que o jogo seja, você não tem tanta empolgação mais. Aquela ansiedade, aquela excitação de por dentro, aquela animação que você ficava por dentro, sabe? Quando você jogava um jogo que você gostava. Isso eu já não tenho mais. Mas eu tenho muito carinho por esse jogo, eu jogo até hoje. É por isso que esse jogo está no top 5 desse podcast. You have committed crimes against Skyrim and her people. What say you in your defense? O próximo jogo, cara, é um jogo muito foda. Foi muito difícil escolher a posição dele. Ele poderia estar muito bem em segundo lugar ou em terceiro lugar, mas ele está em quarto. Depois de eu decidir muito e ir por eliminação de ordem de importância e tal, essas coisas, de relevância pra mim, pra minha vida, ele acabou ficando na quarta posição. Esse jogo chama-se Dark Alliance, dois pontos, Baldur's Gate. Era um jogo de PlayStation 2. Ele era um jogo que eu troquei com um amigo meu. Eu lembro que eu tinha um Guitar Hero 3, que eu jogava pra caralho, era muito viciado. Só que aí, eu lembro que eu ganhei, não sei se eu ganhei de Natal, uma tia minha que não sabia que eu tinha o jogo, e falou, tem um jogo bombando aqui, que é o Guitar Hero 3, não sei o que, e me deu o jogo, e eu já tinha o jogo. Eu peguei o novo pra usar, e o meu velho que eu já tinha, eu troquei com um amigo meu por esse jogo chamado Dark Alliance. Que na época eu chamava de Dark Alliance. Cara, era um jogo que me impressionava muito. Ele era de Play 2, mas o gráfico dele era muito bom, cara. Era muito bom. Procurem aí no YouTube Dark Alliance, dois pontos, Baldur's Gate. E você tinha vários personagens pra escolher. Eu me lembro muito desse jogo, cara. Era das falas dos personagens. Cada personagem tinha uma fala. O jogo tinha uma música foda. Você andava na água, em lugares que tinha água no chão. Com a água, tipo, um rio, um riacho, assim, sei lá, meio com a água rasa. E você via o detalhe, sei lá, o rastro que você deixava, sabe? O rastro que você deixava na água, com o impacto do seu corpo. Era uma coisa perfeita, assim, cara. Eu acho que tinha como mudar a câmera também. Não tinha como mudar a perspectiva. Era meio de cima. Meio tipo Diablo. Parecido com Diablo. Só que você podia rodar a câmera. Eu acho que podia, se eu não me engano. Cara, era um jogo muito bom, eu joguei muito esse jogo. Era muito difícil pra você zerar o jogo. Só no fácil que tinha como, cara. Porque no médio, zerar já era um negócio muito, muito, muito difícil. Depois de muito esforço, eu consegui zerar esse jogo no médio. Eu nunca consegui zerar esse jogo no difícil. Porque o cara, o boss, o chefe, o último chefe, era um absurdo. Ele te encostava e te matava. Era um vampiro. Era foda. Esse último chefe era tipo numa torre, assim. Era um vampiro que tinha feito uma torre maligna. Digna, gigantesca, preta, numa cidade. E aí você tinha que ir subindo nessa torre, aos poucos, matando tudo, não sei o que e tal. E aí você chegava no topo da torre e tinha um cara. O cara era forte demais, bicho. Eu não lembro o nome mais das coisas. Mas, cara, o gráfico era muito bom, impressionante, bicho, pra aquela época. Eu não sei que ano que era que eu jogava. Era 2005, 2006, 2004, não me lembro. Eu sei que foi um jogo que me impressionou bastante e que fez a minha cabeça. Foi a coisa que eu ficava pensando o dia inteiro durante muito tempo. É por isso que esse jogo está no top 4 deste podcast. Ai, que chato, né? Tá chato isso aqui, não tá? Eu tô achando chato. Vocês estão? Beleza, próximo jogo. You have committed crimes against Skyrim and her people. What say you in your defense? Muito bem, começamos o top 3 agora, né? O top 3, o terceiro jogo que mais me influenciou na vida, também foi um MMORPG. É o segundo MMORPG, né? Desse top 10. É o segundo e último, que é o RuneScape, cara. Esse eu mergulhei de cabeça, totalmente. Esse virou a minha vida por muito tempo, cara. Por uns 2 anos, isso foi a minha vida. Eu comecei a jogar RuneScape, devia ser em 2006. O RuneScape começou no final da década de 90 também, eu acho, como um projeto. Depois, no início dos anos 2000, ele foi lançado, o RuneScape Classic. Depois ele sofreu um update, se não me engano, em 2004, que ele ficou com um gráfico que ele bombou. Esse gráfico, de 2004 até 2007, 2008, foi o auge do jogo, quando teve mais jogadores e o jogo ficou mais bombado, assim, mais foda. Tanto é que hoje em dia, depois que o jogo já sofreu milhares de mudanças no gráfico e perdeu 90% dos jogadores, a empresa caiu na real e lançou um servidor exatamente como era em 2006, 2007, com os gráficos iguais, assim, tudo igual. E eu joguei pra caralho, cara. 2016 ou 2015, 2016, cara, 2016 eu joguei muito, muito, muito RuneScape, que é o Old School RuneScape. Mas, cara, eu me lembro desse jogo que tinha... O que ele tinha de diferente do Tibia, que era o outro MMORPG que eu tinha jogado na minha vida, é que o RuneScape era muito mais detalhado, cara. Enquanto o Tibia tinha algumas skills, tipo skill de espada, skill de machado, skill de clava, né, de club, escudo, umas coisas bem simples assim, o RuneScape tinha skill de pesca, quer dizer, o Tibia também tinha pesca, mas o RuneScape tinha pesca, caça, que era o Hunter skill, woodcutting, que era cortar madeira, tinha skill de cozinhar, plantar coisa, tinha skill de magia, tinha skill de fazer runas de magia, que era runecrafting. Cara, eu lembro que no total tinha 28 skills ou 27 skills, era um negócio absurdo, cara, que na época eu falei, cara, esse jogo é perfeito, esse jogo simula a vida real, assim, de um cara no mundo medieval de fantasia, com dragões, com monstros, não sei o quê. Mas é basicamente uma segunda vida que você tinha. Tinha skill de thieving também, que era de roubar. Tinha, sei lá, cara, tinha muita coisa, bicho. Eu me lembro que eu acordava cedinho, assim, final de semana eu podia jogar mais. Tipo 6, 7 horas da manhã, pra ligar o computador e ir num lugar assim, que era um lugar que eu ficava pescando muito, pescando lobster, pra vender, pra ficar rico no jogo. E essa hora era a hora que tinha pouca gente online, então um lugar não ficava tão lotado assim, então eu conseguia pescar mais rápido e fazer mais dinheiro e tal. Olha aí como é que o jogo me influenciava, o horário de eu acordar dependia do, sabe, era em função do jogo. Tinha uma área PVP também, que era uma área que dava pra matar as pessoas. Não era todo lugar que dava pra matar. E o RuneScape tinha um negócio que era foda, que quando você morria, você perdia todos os seus itens do seu set que estavam equipados e tudo que tava na sua mochila, no seu inventório. Então, morrer era foda, cara. Era a pior coisa que podia acontecer. Só que, quando você morria, as coisas ficavam lá no chão, no lugar que você morreu, durante uns 10 minutos, uma coisa assim. Ficava lá durante um tempo. Não sei exatamente quanto tempo. Então, você podia voltar pro lugar que você morreu e tentar recuperar as coisas. Só que você ia voltar sem equipamento nenhum e sem nada na mochila, a não ser que você tivesse no banco guardado mais equipamentos, reservas, né? Então, se você morreu uma vez, tinha um risco de você ir lá e o cara te matar de novo. Ou o bicho que te matou te matar de novo, entendeu? Então era uma coisa arriscada você levar mais equipamento pra buscar o que você perdeu. Aí se você morresse de novo, você já tinha dois sets, dois grupos de equipamentos que você já tinha perdido, mais dinheiro, não sei o que e tal. Então era foda, cara. Era um jogo que você tinha que ter muito cuidado. E é um jogo muito completo no sentido de quests também. Tinha muitas quests. Principalmente pra quem era membro do jogo, né? Quem pagava um VIP, uma mensalidade lá, que na época era baratinho, cara. Eu lembro que na época aqui no Brasil ela devia ser uns 5 reais. R$7, assim. Era tipo $1, $2, uma coisa assim, que na época que o dólar não era nem R$2, dava tipo uns R$5, R$6. Eu me lembro que quando eu paguei, eu fiquei assim, cara, completamente fascinado pelo jogo. Até hoje eu sou fascinado pelo jogo. Pra mim, RuneScape é o melhor MMORPG que já foi feito na história. Por isso, ele está no top 3. Próximo jogo. Committed crimes against Skyrim and her people. What say you in your defense? O top 2, o segundo jogo dessa lista, é a saga Pokémon, cara. Pokémon de Game Boy. Eu acho que talvez tenha sido o primeiro jogo que eu joguei de RPG na minha vida. Depois de muito ponderar e botar na balança aqui, eu vi que não foi. Realmente não foi mais importante que o top 1, mas foi muito importante, cara, na minha vida. Eu lembro que quando eu tinha 5 anos de idade, vi um cara com Game Boy jogando Pokémon. Eu com 5 anos, isso era 1997 ou 8. E eu olhei aquilo, cara, eu fiquei completamente, assim, babando por aquilo ali, pelo Game Boy, cara. Eu falei, cara, isso é... Puta, eu lembro que existia minigame na época, que era uma coisa tosca pra caralho. E eu lembro que quando eu vi o Game Boy, que era parecido com um minigame, só que era um negócio muito mais bem feito, que tinha um jogo que tinha uma história, que não sei o que e tal, que você conseguia seguir, não era só uns pontinhos se mexendo. E aí eu fiquei enchendo o saco da minha mãe: mãe, me dá um Game Boy, me dá um Game Boy, me dá um Game Boy. Até que chegou no Natal desse ano, e a minha família, todo Natal, fazia um amigo oculto. Obviamente a minha mãe trapaceou, né? A gente tirou lá o nome de cada pessoa, não sei o quê. A minha mãe, obviamente, perguntou quem tinha me tirado pra pegar eu, pra ela fingir que tinha me tirado, porque no mundo real é assim, nada funciona, bicho. Você acha que você vai fazer um amigo oculto com 20 pessoas, você vai tirar sua mãe e sua mãe vai tirar você? Não existe. Ela combinou com alguém que tinha me tirado e a pessoa trocou e ela pegou pra poder me dar o presente. Ela me deu um Game Boy, cara. Eu me lembro, eu tava na casa da minha avó nesse dia. Minha mãe me deu um Game Boy, que já veio com pilha, e veio com Pokémon Blue, que era o Pokémon azul. Puta, não tenho palavras pra descrever a minha felicidade. A sensação foi tão forte, tão boa e tão indescritível, que eu não sei nem explicar, porque eu não consigo sentir ela mais. Eu me lembro que era uma coisa do caralho, assim. A melhor sensação que eu já tive na vida. Ganhar aquilo. E jogar, e não sei o que. E ir descobrindo as coisas, não sei o que. E capturar os primeiros pokémons e tal. Cara, foi um puta de um sonho virando realidade. Só que eu não me lembro da sensação. Não consigo sentir ela de novo. Justamente porque já faz bastante tempo. Eu não tenho mais aquela inocência, né, da infância, não sei o que e tal. Que você sente muita felicidade quando você ganha uma coisa que você queria muito e tal. Mas, cara, eu joguei isso dos meus 5 aos meus 15 anos. Eu joguei durante 10 anos seguidos. Depois que eu comecei a jogar o Blue, aí eu zerei o jogo, fechei, fui até o final, descobri tudo. Quer dizer, zerei normal, né? Zerei como uma pessoa que tá começando a jogar, aí fui lá, zerei o jogo. Depois eu comecei a jogar como um maníaco, que vai buscando detalhes, coisas que ficam imperceptíveis, easter eggs, coisas que não dá pra descobrir, macetes, como capturar o Mew, por exemplo. O Mewtwo tinha como capturar na história, assim, meio que oficial, né? Você zerava o jogo uma vez, ganhava lá da Elite Four, e do Gary depois, e aí você ganhava o direito de entrar numa caverna que tinha o Mewtwo. O Mew não existia como uma forma normal de pegar ele no jogo, mas ele existia porque existia o desenho dele, o sprite, né? Existia a descrição dele no jogo quando você capturava, mas você tinha que fazer um macetinho ali, bicho. Tinha que fazer tipo um bug, abusar de um bug do jogo, que foi colocado propositalmente pelos criadores do jogo, né? Pra você descobrir, e aí você capturava o Mew no level 7. Eu me lembro até hoje. O Mew era o Pokémon mais forte do jogo, sem dúvidas. Mais forte que o Mewtwo. Quando você aumentava ele de nível, lógico, né? Porque ele chegava no nível 7, bem fraco. E depois, cara, eu peguei o Pokémon Yellow, que era aquele que o Pikachu segue você, ou você segue o seu personagem. O jogo basicamente não tinha diferença nenhuma, né? Do Red pro Blue e pro Yellow não tinha diferença nenhuma. O Yellow, a diferença era que o Pikachu te seguia. E o Red, a diferença dele pro Blue era que tinha uns pokémons que não dava pra capturar no Blue, tinha no Red. E alguns pokémons que não tinha no Red, tinha no Blue. Pra você conseguir os 150 pokémons, 151, contando com 1000, você tinha que ter 2 Game Boys, ou ter algum amigo que tinha um Game Boy, e aí você tinha que ter o Red e ele o Blue, ou vice-versa. E aí você capturava todos que você conseguia, e ele capturava todos do Red dele, do jogo dele, e aí vocês trocavam. Aí era só assim que dava pra ter os 151 pokémons. Era o único jeito. E tinha que ter um cabo, né? Não sei se era cabo Link, que chamava, Game Link, uma coisa assim. Que era caro na época pra caralho, essas coisas. Devia ter uns 8 anos já, uns 3, 4 anos já jogando esse jogo. Eu consegui os 150 pokémons depois de muito custo, porque eu tinha um primo que tinha também o Game Boy, e ele tinha um Pokémon Red, então ele poderia capturar os pokémons que eu não conseguia no meu e trocar comigo. Então, cara, eu me diverti muito com esse jogo, descobrindo pegar os lendários, o Articuno, o Zapdos, o Moltres. Eu aprendi a falar inglês basicamente com esse jogo, porque foi muito cedo, foi com 5 anos. Eu tava sendo alfabetizado em português, na época, aprendendo a ler e escrever na época, né, português. E eu já comecei a jogar um jogo que, se eu não soubesse ler o que tava passando ali embaixo, o que tava escrito ali embaixo, eu não ia conseguir progredir. Eu ia jogar como uma criança boba, que vai só mexendo as teclas pro bichinho mexer, só que não sabe o que tá acontecendo. E eu sempre fui muito observador, cara, e muito detalhista, o cara que gosta de entender o que tá acontecendo ao todo tempo. Então eu me percebia já como uma criança burra. Eu falei, não, bicho, eu não vou ser uma criancinha burra que fica só apertando as teclas de direcional dentro do matinho pra aparecer Pokémon e aí eu lutar contra o Pokémon. Eu não vou ser uma criança burra que sabe que só fica mexendo assim no videogame, não sabe nem o que tá acontecendo, a história por trás. Não, eu quero saber dessa porra. Eu tinha uma tia, que inclusive era a tia que era mãe desse primo que tinha o Game Boy também, que é professora de inglês. E aí tudo que eu não sabia, eu lembro que tinha umas plaquinhas no jogo que você lia, que era Trainer Tips, que era dicas para os treinadores. Todo Trainer Tips que tinha, eu ia na minha tia e falava, tia, o que é isso aqui? O que é essa palavra aqui? O que é isso aqui? Eu me lembro, cara, que eu aprendi a ler, eu com 6, 7 anos, eu sabia ler melhor em inglês do que em português. Eu consegui entender o que estava sendo dito no jogo ali, escrito, com 6, 7 anos. E em português já era um negócio meio difícil para mim, que enquanto o inglês não era, porque justamente eu aprendi muito cedo. Quem não aprendeu a falar inglês pequeno, o cara que já tem, sei lá, 18 anos, o cara pode fazer escola de inglês, bicho, 10 anos. O cara não vai ter o aprendizado que eu tive com um joguinho, cara. Um joguinho que pode parecer uma bobeirinha, mas que me ensinou pra caralho. Eu falo inglês hoje em dia. Eu não falo inglês fluente porque eu nunca fui pra fora do Brasil. Nunca tive que conversar com muitas vezes na minha vida em inglês. Mas eu consigo ler livro em inglês. Ler livro, inclusive, com inglês tradicional, que é aquele inglês arcaico, né, que eles falam, antigo, sei lá. Livro de filosofia em inglês, eu consigo ver filme tranquilamente em inglês. Consigo escrever texto em inglês e etc. A fluência é foda, né? Você só consegue se você realmente morar em algum país que fala inglês. Mas enfim, cara, esse jogo eu tenho muitas histórias, muitas lembranças boas dos estádios. Era estádios? Ginásio, era ginásio. Os ginásios Pokémon que você ia passando durante o jogo. Cara, um puta de um jogo. E aí você ia tendo que aprender a fazer as combinações de Pokémons. Tipo, ah, eu vou usar esse Pokémon aqui de... Vai ter um de água, vou ter um voador, vou ter um de choque, vou ter um psíquico, vou ter um de pedra, não sei o que e tal. Você tinha que ter um time que tinha sinergia. Isso era o bom do jogo, apesar de ser um jogo bem simples. De gráfico, né? Que era um jogo de Game Boy Color, nem era nem Game Boy Advance. Era uma coisa assim, que você tinha que ter uma noção de estratégia, sabe? Por exemplo, o primeiro líder do Elite Four, que era a Lorelei, uma coisa assim. Que era uma mulher que tinha pokémons de água e gelo. Era mais de gelo, mas o primeiro pokémon dela, se eu não me engano, era um Dewgong. Eu sei o nome de todos os pokémons porque eu sou um nerd de merda. E joguei pokémon minha vida inteira. Vocês não sabem o que, vocês não devem saber o que é Dewgong. Era a evolução do Seal, que era tipo uma foca, sei lá, bicho. Um leão marinho, não sei que bicho que era. O Seal evoluía pro Dewgong, o Dewgong era um bicho forte pra caralho, de água e de gelo também. Eu não sei se ele era de água, só de água, mas ele tinha ataques de gelo. E aí eu com 5 anos de idade, bicho, 6 anos de idade, eu já tinha que ter a noção de que eu ia começar contra ela, então eu tinha que botar o Pikachu, por exemplo, ou os Zapdos, que eram pokémons de choque, que tinham um efeito maior contra os pokémons de água. E aí os que eram de gelo não eram fracos contra choque. Os que eram de gelo eram fracos contra fogo. Então, numa parte do time dessa mulher, era primeiro Dewgong, depois era um Cloyster, depois era um Slowbro, esses três primeiros que eu falei de água, e depois tinha uma Jinx, que é de gelo, e depois um Lapras, que é de água. Então a Jinx, se você usasse choque contra ela, você não ia tirar muito, e o meu Pokémon de choque geralmente era o Zapdos, que era o Pokémon voador. E a Jinx tinha ataque de gelo, que é muito bom contra Pokémon voador. Então se eu usasse o Zapdos achando que eu ia ser o bonzão e matar a Jinx, eu me fudia. E me fudi algumas vezes por não saber disso. Depois eu descobri que o que era bom contra gelo mesmo era fogo. Então eu mandava o Magma, ou o Charizard, ou o Arcanine. Eu nunca gostava do Moltres, não. Eu achava ele meio fraco. Quem jogou Pokémon pra caralho, e esse Pokémon Blue, Red e Yellow, vai entender. Ele só vinha com um ataque de fogo chamado Fire Spin, que era um ataque meio fraco, que atacava meio por turnos, assim, pouco a pouco. Sei lá, eu gostava de meter ele a piroca logo. Sendo que você ganhava do Blaine, que era o ginásio de vulcão, que era o oitavo ginásio, ou sétimo, sei lá. Era um dos últimos, era o penúltimo. O último era o Giovanni, que era o ginásio de Earth, né, de Terra. Mas antes dele tinha o ginásio de Cinnabar, da Ilha Cinnabar, que era o Blaine. Ele te dava um ataque, um TM, né, pra você ensinar o Pokémon, que era o Fire Blast, que é o ataque de fogo mais forte do jogo. Você podia ensinar pro Moltres esse. Só que ele só tinha 5 cargas, você usava 5 vezes ele e acabava. Aí você tinha que ir no centro Pokémon recuperar e tal, e muitas vezes você não podia. Você tava no meio da Liga Pokémon, por exemplo, e não podia trocar. Então, Eu geralmente gostava muito do Charizard, porque ele tinha um ataque que ele aprendia, que era Flamethrower, que ele já tinha 15 cargas, você podia usar ele 15 vezes. E ele era quase tão forte quanto o Fire Blast, então valia muito mais a pena. Mas enfim, por que eu tô falando disso? Ah, é, sim, porque você tinha que ter uma estratégia pra você ganhar as partidas. Você não podia usar o seu Pokémon preferido só porque ele era o seu preferido, entendeu? Você tinha que usar os Pokémons que vinham a calhar naquele momento ali pra aquele adversário. Então por isso, cara, eu devo muito a esse jogo também. Deve ter me deixado muito mais inteligente, assim, no, na questão de raciocínio, de estratégia. Não só em jogo, mas pra vida, assim, de pensar em alguma solução pra alguma coisa, não sei o quê. Quanto na questão do inglês também, que me fez falar inglês basicamente, cara. Depois eu desenvolvi o meu inglês com outros jogos, mas eu comecei mesmo foi no Pokémon. Por isso ele é o segundo lugar na lista nesse podcast. E agora vamos para o primeiro jogo. You have committed crimes against Skyrim and her people. What say you in your defense? Primeiro jogo, cara. Clima de tensão. Vocês estão ansiosos pra saber qual é o primeiro? Que saco esse podcast, hein, cara? Eu achei que ia ser um puta podcast legal, não achei muito, não. Mas, enfim, o primeiro jogo, cara, foi da época que eu saía da escola e ia pro consultório da minha mãe jogar no emulador de Mega Drive, que era um jogo de RPG que eu não sabia que era RPG, porque eu era muito novo, eu não sabia que existia um gênero chamado RPG. Pra mim era só um joguinho, que você ia andando e fazendo as coisas. Que rufem os tambores, esse jogo se chama Shining Force. Não sei se vocês conhecem esse jogo, procurem aí se não conhecem. Quem conhece já vai entender, cara, é um jogo foda, bicho. É o melhor jogo que eu já joguei na minha vida. O jogo que mais me influenciou, que mais me marcou, que eu mais gostei, que eu mais viciei, que eu... Sabe, cara, é um jogo perfeito. Você começa numa cidade que é atacada por monstros e tem um grande mal ancestral de 1000 anos atrás que renasceu agora e tá fazendo a porra toda, tá fudendo tudo. E aí você cria o seu personagem, você bota o nome no seu personagem, só que você não joga só com ele, você, como em vários RPGs dessa época, você joga com uma party, com vários personagens. Então tinha o personagem principal, que era, você botava o nome que você queria, mas que o nome original dele no jogo era Max. Tinha um guerreiro que era muito forte na porrada, que era o Luke, que eu gostava muito dele também. Tinha um que era um arqueiro, que era o Hans, que eu gostava muito também, que eu sempre gostei de arqueiro. Tinha um cavaleiro, que era um cara que era... Não era um cavaleiro, ele era um centauro. Ele era metade humano e metade cavalo, que ele usava uma lança e podia atacar um pouco de longe também. Tipo arqueiro, podia atacar de longe. Que era o... Meu Deus, eu não vou lembrar o nome desse cara, bicho. Era o... Cara, não vou lembrar. Era o Chester, lembrei. Acho que era Chester. Enfim, cara, não sei se eu tô lembrando direito. Mas esse eu não gostava muito não, ele era meio fraco, ele meio que morria à toa, eu sempre deixava ele morrer. E quando algum personagem morria, você só podia usar ele de novo se você fosse num padre reviver esse personagem. E eu deixava ele morto, eu nunca revivia ele, eu nem subia de nível com ele, não gostava dele. Tinha uma maga que eu demorei muito a aprender a jogar com ela, porque eu não sabia usar magia. Então eu tentava usar a maga na porrada, e ela dava umas porradinhas e arrancava um de dano, que era uma merda. Eu falei, putz, esse é o pior personagem do jogo. Só que depois eu fui descobrir, depois de vários meses jogando o jogo, porque não tinha YouTube, Google e revista e tal, eu descobria na marra, eu descobri que tinha como usar magia, e que esse personagem era muito forte quando ele usava magia, ele dava muito dano, muita porrada. Mas enfim, era uma grande personagem. E aí tinha outro personagem também, que era o Lowe, que era L-O-W-E, que era um cara que curava. Eu também demorei muito a aprender a usar a magia de curar com ele, e ele é muito útil, cara, ele é muito útil no jogo, justamente porque ele cura e ele tira o veneno também quando seu personagem tá envenenado. Enfim, é um personagem que é muito difícil zerar o jogo se você deixar ele morto e não reviver ele, não usar ele ativamente. Só que durante o jogo você vai ganhando mais personagens, você vai encontrando personagens... E eles vão começando a andar com você também, até o momento que fica cheio de personagens, e uns começam a ir pra reserva, uns personagens começam a ser reserva, saca? Tipo assim, você acha um personagem depois que seu time já tá cheio, ele fica meio que lá no quartel general, esperando você trocar, aí você tem que substituir, você tem que tirar um do seu time, e aí você põe esse cara. Aí você pode usar ele, entendeu? Tinha uns que eram muito foda, e tinha uns personagens que eram escondidos também. Que, por exemplo, tinha um que era um espadachim, cara. se você jogasse a história do jogo normalmente, ele não ia vir pro seu time nunca. Você não ia encontrar ele nunca. É tipo um easter egg, assim, é tipo um negócio escondido. Você lê uma placa, uma coisa assim, não sei o que e tal, e aí ele desbloqueia. E ele é muito forte, cara. Se eu não me engano, ele é o personagem mais forte do jogo. Ele é combate corpo a corpo, ele não ataca de longe, e isso é uma pequena desvantagem, mas na porrada o bicho era muito forte. Não sei o nome dele, cara. Não me lembro do nome dele, mas era um espadachim, tipo um samurai, saca? Tinha aquela roupa de samurai e tal. Tinha o Zylo, que era Z-Y-L-O, que era um lobo meio humano, meio lobo, tipo um lobisomem, que você pegava ele também. Ele não era escondido, não. Ele você pegava na história normal. Que era muito forte também, era muito forte. E eu lembro que uma época, depois que eu já tinha zerado mil vezes o jogo, eu comecei a tentar zerar só com o personagem principal e o Lowe, que era o curandeiro, que é o cara que regenerava vida. E foi um desafio foda, cara. Foi muito difícil, mas eu consegui. Quem conhece o jogo sabe a dificuldade que é zerar o jogo. E se eu não me engano, cara, não tinha como escolher a dificuldade do jogo, não. Era uma dificuldade só, e era bem difícil. Não tinha como... Era praticamente impossível você zerar o jogo só com o personagem principal, com o Max e com o Lowe, que era o cara que eu usava pra curar o personagem principal. Eu demorei muito, mas eu consegui. Esse Shining Force, só um detalhe, ele tinha o 1 e o 2. O 1 foi o que eu mais joguei, e nesse emulador tinha o 2 também, só que eu, por algum vacilo, eu demorei muitos anos pra descobrir. Eu devo ter demorado no mínimo uns 3, 4 anos jogando só o 1 pra descobrir que tinha o 2. E quando eu descobri o 2 foi foda pra caralho também. Porque foi uma alegria, né? Tipo, porra, eu vou conseguir jogar esse jogo com o mesmo clima do 1, porém com uma história diferente que eu nunca vi antes. Vou poder descobrir várias coisas de novo e tudo mais. Eu joguei muito mais o 1 do que o 2, mas o 2 também é legal, cara. São personagens diferentes, eu acho que é uma história diferente também. É, uma história diferente. É lógico, né? Porque não tinha, assim, não teria sentido fazer um jogo, o 2, sendo a mesma história, né? Mas enfim, caras, esse foi o podcast, o Top 10, o especial de RPG. Vocês gostaram dessa merda? Se vocês tiverem gostado, eu posso fazer top 10 de outras coisas também, cara. Tipo de bandas, ou de álbuns de bandas, ou de músicas, top 10, sei lá, cara. Ou top 10 de filmes, ou top 10 de qualquer coisa. Vocês decidem. Mandem e-mails para thiago.caguiando@gmail.com. Bom, se você ouviu até o final, você comente pistache. E eu não tirei essa palavra. Você comenta pistache aí. E aí eu vou saber quem é que tá vendo até o final e quem não tá, beleza? É isso, caras, eu vou tentar voltar a postar com regularidade. Eu andei bem ocupado aí, andei meio doente também uma época. Fiquei doente, depois eu melhorei, depois eu fiquei doente de novo, logo depois. E depois eu tive uns negócios de trabalho, faculdade também tá apertada. E por isso que eu não tava dando pra gravar. Meu computador tá uma merda, meu fone não tá funcionando direito. Tá tudo uma merda, bicho. Tudo contribui pra eu atrasar o podcast. Mas eu vou tentar postar com regularidade agora. É isso aí, caras. Abraço. Até quinta-feira que vem, assim espero. E tchau.